Havia um pastorinho que andava a pasturar. Saiu de sua casa e pôs-se a cantar: Do ré, mi, fá, fá, fá, do ré, do ré, ré, ré, do sol, fá, mi, mi, mi, do ré, mi, fá, fá, fá, do ré, mi, fá, fá.